um anjo com tochas de fogo no meio da congregação. Quem estiver ligado no céu pode até contemplar seu clarão. O calor desse fogo não queima, seu efeito não traz de sabor. Esse fogo só queima pecado, deixa o homem purificado, glorificando ao Deus Criador. Sinta o fogo do Espírito Santo aquecendo o seu coração. Tire agora todo o empecilho, tome posse da sua salvação. Jesus Cristo, o homem de branco, está presente no meio de nós. Abra os olhos espirituais, não permita as tristezas jamais. Ouça com nitidez sua voz. Sei que há muitos desapercebidos que não gostam de dar glória a Deus. Não derramam sequer uma lágrima, se parecem até com os ateus. Se alguém glorifica, se assustam, não suportam ouvir Deus falar. Mas Jesus fala para o seu povo, cada crente recebe o renovo e começa a profetizar. Quem tem dom de visão, veja agora um exército angelical infiltrado no meio da igreja. Sinta a glória celestial. Não permita as raízes de amargura, pois é santo esse lugar. Se alguém veio com humildade e deixar toda a sua vaidade, Jesus Cristo vai lhe abençoar.